moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Boa noite, você está escutando a rádio comunitária Aconchego 88.5 FM. A gente está aqui nessa noite de março com presenças ilustríssimas. Vou começar aqui dando boa noite. Você pode estar escutando também, não necessariamente à noite, à tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que momento você está escutando esse áudio. Vou começar dando boa noite aqui à minha ilustríssima companheira Priscila. Fala aí, Priscila, tudo certinho? Salve, galera. Boa noite, ouvintes da Rádio Comunitária Aconchego. Estamos aqui hoje dando continuidade aos debates do 8 de março. A gente tem a presença aqui na nossa Rádio Comunitária Aconchego de Ilka, Rafaela e Vanessa, as meninas que fazem parte do Escambo Coletivo, do Coletivas, que são grupos que integram a Rede Copa, que é a Rede de Coletivos Populares de Paulista. E o nosso tema de hoje é Mulheres e Direito à Cidade. E aí, galera, se apresenta aí pra gente. Boa noite, eu sou Vanessa, moro em Maranguapium, Paulista, e integro Coletivas. É um prazer estar aqui essa noite, dando continuidade, né, à nossa pauta do 8 de março. Olá, olá, galera. Eu sou Rafaela Nascimento, moro em Paratybe, Paulista, e faço parte do Coletivas, que é o coletivo feminista que a gente atua perifericamente dentro da cidade paulista. Salve, salve, galera. Meu nome é Ilka Márcia, faço parte do Coletivas e também integro o Escambo Coletivo, que são organizações de Paulista. Mais especificamente, o Escambo é de Paratybe e tem alguns integrantes de Arthur, Lundrig 1 e tal, Arthur Lundrig 2, e assim vai. E aí, galera? Então, queria perguntar aí, vamos começar aí essa noite, se vocês pudessem falar um pouco mais sobre os coletivos, o Coletivas, o Escambo e a Rede Copa. Se vocês pudessem explicar aí pro pessoal o que é, como funciona, onde atuam. Começando, a gente pode falar do Coletivas, que é um coletivo que acabou de completar um ano de existência e resistência. Na cidade de Paulista, a gente foi motivada pelas próprias vivências pessoais de cada um enquanto mulher periférica da cidade de Paulista a criar o Coletivas. Já participávamos, a maioria das integrantes, de outros coletivos dentro da cidade, mas nos vendo minoria dentro desses coletivos enquanto mulheres, a gente se sentiu motivada a criar um coletivo feminista, antirracista, anticapitalista, anti-LGBTQ-fobia, e com uma pauta específica, né, para se reunir e tentar movimentar a nossa cidade, as nossas comunidades e criar um ambiente de debate periférico, adequando essa linguagem feminista à periferia. É uma temática que muitas vezes ela é vista de forma equivocada mesmo. Existe um preconceito muito grande em torno do próprio termo feminismo por falta de debates dentro das comunidades. Por muitas vezes esse debate não chegar com uma linguagem acessível e a gente tenta desmistificar o feminismo dentro da periferia. Basicamente é isso. E aí o Coletivas não está sozinho dentro dessa luta. Não é apenas feminista, mas é uma luta comunitária. É importante falar que a gente não quer simplesmente mulheres conversando sobre feminismo, mas a gente quer mais mulheres discutindo sobre tudo. Então, assim, nós temos coletivos parceiros. Existem 5 coletivos que integram a Rede Copa, entre eles o Coletivas, que é o coletivo que entrou por último na rede. Mas também existe o Observatório Popular de Maranguapium, existe o coletivo Força Tururu, do Janga, e o coletivo M1, também de Maranguapium, com a proposta de contracultura, e o Escambo Coletivo, que Ilka pode falar melhor sobre ele. Né, Ilka? Então, gente, novamente, boa noite. O escambo ele tem 9 anos já de existência, né, e também de resistência dentro da comunidade de Paratybe e Arthur Lundrig. A gente vem, ao longo desses 8 anos, desenvolvendo várias ações, né, na comunidade, referente à direito à cidade, sempre trazendo essa questão do pertencimento ao território afetivo onde você está alocado, né? Então, a gente vem, durante esse processo, fazendo algumas atividades com a comunidade, dialogando sobre direito à cidade, sobre cultura, sobre os espaços públicos de lazer, sobre os equipamentos que estão disponíveis na comunidade e como é que a gente faz para acessar esses espaços e esses equipamentos de uma forma mais... Que traga um pouco mais de qualidade de vida para a gente. Porque, na maioria das vezes, esses espaços eles já estão abandonados pela gestão, né? A comunidade ainda insiste em utilizar ele, mesmo ele estando deteriorado, mesmo estando fora de um contexto de uso, a gente ainda utiliza esses espaços. E como é que a gente faz para acessar ele de forma mais que tenha uma maior qualidade para a gente? Como é que a gente abre esse diálogo junto com a gestão? Porque quem é responsável por isso é a gestão, pela qualidade do espaço, pela manutenção do espaço. E aí, como é que a gente faz para que a comunidade ela traga esse levante, ela sinta esse pertencimento e ela busque meios de dialogar com a gestão para melhorar aquele espaço ou aqueles espaços e equipamentos? Vocês trouxeram aí algumas músicas, a gente vai dar um corte nesse bloco aí pra voltar no próximo. Vocês pediram Lady Lai, quer falar um pouquinho? Quer comentar esse som? Lady Lai é uma super parceira nossa, já esteve lá na nossa comunidade em vários momentos, né? É uma mulher muito forte da comunidade, é uma mulher periférica que traz com muita força essa questão da mulher na periferia. Então, assim, as músicas dela são altamente positivas e de uma vibração muito forte e muito boa. É uma parceira muito, muito, muito forte para a gente. Massa, vai tocar ele lá e em alguns minutinhos voltamos aí com a conversa aí da Rádio Aconchego com Coletivas. Queimar na fornalha só, as mina foi desaforada, que bate de frente insolente, sem pano pra nada, subestimadas, mas obstinadas, sem paciência pra macho piada. Quando ele vê que o som é de mina, nem sequer pleitar, nem conhece, já vem logo julgar, subestimadas, legitimar, buscando defeito pra criticar, pra prego mocoso com papo remoso, é rima certeira, na jugular, melhor não embaçar no caminho, minha língua foi safiada, cortando os espinhos, só se garante com os amiguinhos, mata porra nenhuma sozinho. Mata porra nenhuma sozinho. Somos herdeiras de Frida, não adianta jamais me calo. Nasci pra ser calo no pé desses otários. Seu MC favorito fala muito na internet, mas na hora de debater foge do diálogo com as mulheres. Falso discurso, ideia não procede, pois reclama de visibilização nordestina e faz o mesmo com as mina do próprio Nordeste. Trouxe visibilidade pra cá, só pros caras e não pra nós. Mulher ainda tá no escanteio, ainda tenta calar nossa voz. Mina no som de vocês é sempre tratada como objeto. O que vocês chamam de música, eu chamo de escreque. A misoginia não é só na música, mas também na vida real. Pagar de bom moço, mas já mandou a ex pro hospital, né? Ele bate que bate a mulher. Bate que bate a mulher. Acho que ia ter pano pra covarde, é. Desrespeitou as mina, agora aguenta. Ensinando os comédia como se faz isso. Essa não tem resposta, então nem tenta. Aproveita, assiste, senta, realiza, aprendiz. Desrespeitou as mina, agora aguenta. Ensinando os comédia como se faz isso. Essa não tem resposta, então nem tenta. Aproveita, assiste, senta, realiza, aprendiz. E eles disseram que a mulher tem que começar a fazer história. Menosprezou de Nadir e toda a sua trajetória. Tenta ignorar, mas tamo nativa. Tenta intimidar, somos destemidas. Tenta buscar, mas tamo viva. Tamo viva, subversiva, incisiva, assertiva. Marreta mesmo, cara fechada. Sem simpatia pra quem quer me ver silenciada. Mexeu em vespera e se tornou sua ódio. Audaciosa com sangue nos olhos. Vim buscar nosso lugar no pódio. A aflição de vocês é algo notório. Enquanto brincam de chupaca e notórios de cada um, tô preparando o velório. Disse que as mina no rap tem medo. Insegurança vai provar do próprio veneno. É só um quartinho da cobrança. E como é de praxe, eles vão dizer que eu quero pegar carona. Mas não fui eu que precisei citar nome famoso pra ganhar fama. Carona o que cê tá querendo pegar no sucesso da Lívia. Conta pra ela que se priveta a mulher da line dos eventos que cê organiza. Bota o dedo na ferida, queimou umas costigas sem citar ninguém. Nem precisa, carapuça vai servir muito bem. Sem essa de só make aberto, boto a cara, encaro e testo. Sem deixar passar nada, o que tiver errado eu contesto. Mexeram com a mina errada, eu nunca disse que presto. Desrespeitou as mina, agora aguenta. Ensinando os comédia como se faz isso. Essa não tem resposta, então nem tenta. Aproveita, assiste, senta, realiza, aprendiz. Desrespeitou as mina, agora aguenta. Ensinando os comédia como se faz isso. Essa não tem resposta, então nem tenta. Aproveita, assiste, senta, realiza, aprendiz. E não é só pros de pé, é pros imbecil de todo o Brasil. Pedimos com calma, nada mudou, paciência esgotou, fogo no pavio. Pra justificar o boicote, usam qualidade como argumento. Eu não faço questão de tocar na porra do teu evento. O que eu exijo é equidade, respeito e reconhecimento. Tamo ciente do nosso talento, a aprovação de vocês eu dispenso. Não adianta boicotar, o sucesso é propenso. Mas por que quase minu nível de exigência é surreal? Se pra vários cara fraco e paia vocês pagam pau. Com nós o buraco é bem mais embaixo, o tratamento nunca é igual. Mas agora vão ter que respeitar por bem ou por mal. A luta de vocês é por grana, fama, visibilidade. A nossa é pra na própria cultura ter respeito e igualdade. É o teu padrão e modelo, não me submeto. Geração de mulheres sem medo, sempre oprimida, virou pesadelo. E tamo unida e munida pro teu desespero. Pro teu desespero. Diz que não conhece mulher no rap, acho bom decorar bem meu nome. Eu tiro o sossego nos fones, diz que é escroto pra parecer homem. Diz, respeita, não aceita, então peita e nós acaba com a tua festa. Desacredita do poder, experimenta e testa. Vá se fuder para lá, só em evento de macho que você tá lá. Vá se fuder para lá, só em evento de macho que você tá lá. E voltando aqui na Rádio Comunitária Aconchego, hoje a gente está com as meninas do Coletivas. Então, meninas, queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês percebem a dinâmica e a organização dos espaços públicos e da cidade enquanto mulheres periféricas e como que é o diálogo sobre o direito à cidade com as mulheres nos bairros que vocês fazem parte, que vocês vivenciam. Massa. A gente começou a puxar esse mote, na verdade, do direito à cidade, com a experiência já do Escampo Coletivo, que já vinha fazendo um trabalho nesse sentido. Como Coletivas é um coletivo novo, a gente foi aprendendo bastante assim, nesse um ano de atuação com os coletivos parceiros. E essa motivação de entender o direito à cidade, debater o direito à cidade, vem da nossa própria vivência, porque a gente entende que a mulher sente a cidade e vive a cidade de forma diferente do homem. Tanto porque a própria configuração do espaço urbano ela tem uma perspectiva masculina, né? Porque a participação política foi negada às mulheres historicamente. Então, a política se construiu com a perspectiva masculina, a cidade se construiu com com a perspectiva masculina. É, então, a gente tenta problematizar isso o tempo todo na nossa vivência. A gente sabe que as mulheres, elas sofrem um risco, né, muito maior de violência do que os homens no espaço da cidade. E a gente tenta criar espaços de debate para trazer essas questões à tona. E, além de debater com a própria comunidade, a gente tenta, junto com a Rede Copa, tentar fazer uma espécie de controle urbano mesmo, assim, né? É, um monitoramento das políticas públicas que direcionam a questão do direito à cidade. Então, eu acho que é basicamente isso. Nesse um ano de coletivo, a gente vem trabalhando inicialmente na questão da desmistificação do feminismo. E dentro dos nossos debates, a gente está o tempo todo trazendo as questões da cidade à tona na vivência das mulheres. Muitas vezes, quando a gente fala de feminismo, é como se fosse uma exceção a um contexto, e não é. Ele está totalmente interligado com a nossa vivência no espaço da cidade. E, aos poucos, a gente vai trazendo, debatendo também a questão da violência, e tentando criar espaços de debate, né? Tentando fazer as mulheres entenderem, não só as mulheres, mas também os homens, entenderem como funciona a política pública, como é que o espaço urbano de Paulista está sendo construído e desconstruído, né? Onde é que está se privilegiando algumas questões. E eu acho que a experiência do Escambo Coletivo tem sido muito útil nesse sentido, né? Então, quando a gente pensa em direito à cidade, e aí as mulheres, elas estão nesse espaço de pensar a dinâmica do espaço público, logo se vincula, né, a questão do direito à cidade, a criação de creches, iluminação pública, praça para as crianças. Isso não devia estar automaticamente vinculado à mulher, e sim como uma forma geral, porque não é só as mulheres que se beneficiam desses equipamentos ou dessas construções, né? A sociedade como um todo, ela se beneficia, as mulheres, as crianças, os homens, as adolescentes. Então, a sociedade como um todo tem um ganho. Mas, automaticamente, quando a gente pensa que as mulheres estão discutindo direito à cidade, se pensa que estamos só discutindo isso, e não é só isso, né? A discussão do direito à cidade, ela vai muito além disso, principalmente para as mulheres, porque somos nós que ficamos nos bairros, somos nós que ficamos nas casas, né? Somos nós que estamos sempre movimentando o comércio. Então, assim, quando a gente vai para as comunidades, é muito fácil a gente ver no comércio um monte de mulheres, né? Vendendo picolé, pegando frete, cobrando Kombi, sabe? Então, assim, trabalhando no mercado. Então, essa forma de movimentação é o que sustenta a cidade, né? Porque os companheiros, os homens, eles saem para da cidade e vão trabalhar em outros lugares. E quem é que constrói realmente a cidade? Quem é que está o dia a dia da cidade, né? Se não somos nós, mulheres. E, ainda assim, a gente tem nossos filhos, que, por mais que a gente tenha os companheiros que façam essa divisão de responsabilidades, mas ainda cai sobre nós a maior parte da responsabilidade com os nossos filhos, né, com o cuidado da casa. Não é que o cuidar da casa seja ruim, mas a forma com que ele se dá é ruim, né? Essa responsabilização da mulher nesse ambiente. Então, assim, quando a gente vai discutir direito à cidade com as mulheres, a gente também leva em consideração, né, essa perspectiva do lugar, do olhar de onde ela está para a cidade. Como é que ela se percebe dentro da cidade? O que ela, como ela se vê construindo essa cidade? Porque você pensar que está na cidade, pensar que você está no bairro, pensar que você está na periferia, também é pensar como é que essa periferia ela está te recebendo. O que tem de agradável para ti naquele lugar? O que faz você estar ali? O que te motiva? O que te alegra em estar na comunidade? Então, a mulher ela também tem essa dinâmica de pensar quais seriam as propostas de melhoria para a própria vida dela. Que, pensando nela, a gente pensa nas outras. Então, essa coisa de pensar a cidade, ela está vinculada a um leque de coisas muito grandes, uma demanda muito grande para nós, mulheres. Não só essa questão da violência, mas também dos equipamentos que fazem a gente felizes na cidade. Porque a gente também precisa acessar esses equipamentos de forma segura. A gente também precisa acessar esses equipamentos de uma forma igualitária. Porque é muito comum você ir nas comunidades e ter um campo e não ver movimentação de mulheres. Porque são dominados pelos homens. Né? Mesmo que a gente procure, mesmo que a gente vá, ainda há uma repelência muito grande. Ainda há uma resistência muito grande. Então, assim, para a gente acessar esses espaços, é muito complicado. Né? Mesmo que a gente já tenha um diálogo, para as mulheres fazerem isso na comunidade, precisa de um fortalecimento. Precisa estar ali articulada, precisa a gente estar sempre tentando se apoiar uma outra, criar essa rede que é importante para as mulheres, a gente ter essa rede de apoio, a gente ter essa rede de conversa, de estímulo, para que a gente possa pensar a cidade de uma maneira mais igualitária. A estrutura da cidade, ela precisa ser igualitária para homens e mulheres. Né? E assim, e trazer também a questão da diversidade, né, de gêneros. Pensar como é que as pessoas que estão na diversidade de gênero, elas podem acessar de forma segura os equipamentos que tem dentro da cidade. Isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre puxando e a gente está sempre tentando fazer isso, tanto enquanto coletivas, tanto quanto escambo. E assim a gente também leva para o Rede Copa, né, essas demandas que a gente tem pensado só de uma forma mais isolada enquanto coletivo, mas também de uma forma mais ampla enquanto rede. Então, fiquei com dúvida assim de vocês falarem um pouco como vocês sentem a recepção, né? Tipo, vocês falaram um pouco dos tópicos que vocês trabalham, mas como é que se dá esse contato? Vocês sentem a galera questionar, como tu disse, o feminismo às vezes não é acessível, às vezes a gente tem muito preconceito e tal, principalmente nas periferias, né? Com todo esse discurso que a gente vive em torno do feminismo e tal. Aí se vocês pudessem falar um pouco de como vocês sentem a galera recebendo e tal, como é o feedback, assim. Então, eu acho que a gente tem uma linguagem que é muito acessível, né? E a forma com que a gente vai até a população, até a comunidade, é uma forma muito dinâmica, né? A gente, por exemplo, o escambo utiliza Cine Debate, né? E aí faz as chamadas, a galera vai, pode participar, a gente escolhe um filme legal ou um vídeo legal e a partir disso a gente movimenta a discussão. Ou a gente faz os Ocupes, porque é também uma atividade do escambo, o Ocupe Seu Bairro, né, que a gente utiliza os espaços públicos ou os equipamentos, como as praças, quadras, campos. E aí a gente dá uma ressignificação àquele espaço. Se o espaço ele não está tá sendo negligenciado pela gestão, a gente vai lá, convida a comunidade, fala que aquilo ali é importante, traz o pertencimento da comunidade, a relação afetiva da comunidade com aquele espaço, como é que se dá. E aí a gente tenta, de uma forma bem dinâmica, reconstruir esse espaço, ressignificar esse espaço. Então, a gente tem uma gama de atividades e de participações. Por exemplo, a gente faz atividade cultural, a gente faz tem uma atividade bem específica, que é o livro vivo, que é o acesso da comunidade a literaturas diversas. Então, a gente leva para a praça, leva para uma quadra, leva para um campo, leva para um beco. Onde tiver espaço que a gente possa estar dialogando, a gente faz esse tipo de diálogo. E também a gente faz as atividades culturais, que aí a gente, além de valorizar a cultura local, né, que são os artistas locais, a gente também convida outros artistas de outros locais para também conhecerem a nossa comunidade. Porque, na maioria das vezes, novamente, a gente sai da nossa comunidade para estar no centro, para apreciar a cultura. E, na verdade, nos nossos bairros já tem uma cultura muito boa. Né? A gente já tem um leque aí bem grande de artistas e de uma diversidade maravilhosa. Então, a gente também tenta fortalecer o espaço cultural dentro da comunidade. Assim como a gente está trazendo, como a gente disse, Lady Lai é uma figura muito, muito simbólica de comunidade, de mulher, de organização de mulher dentro da comunidade, de representação cultural da mulher dentro da comunidade. Femigang também é um outro grupo que traz muito fortemente o cenário feminino e a força das mulheres na comunidade, numa visão política. Né? Porque aí a gente não se distancia dessa visão política. Muito pelo contrário, a gente fortalece o diálogo político. É importante falar também no que tange a mulher. Pelo Coletivas, a gente promoveu uma atividade externa que foi uma roda de diálogo chamada Mulheres da Comunidade, a Luta do Dia a Dia, onde a gente, com bastante tato, tentou conversar com as mulheres de todas as idades. Nesse evento teve meninas de 8 a mulheres idosas, e a gente criou um ambiente acolhedor, de diálogo, em que elas puderam trazer suas vivências e a gente tentar fazer elas se perceberem no espaço da cidade. É uma coisa que precisa de bastante tato, porque, em geral, as mulheres são muito condicionadas ao ambiente doméstico, ao ambiente privado. E, embora elas vivenciem a cidade, elas não se percebem, não se veem, geralmente, no espaço, nos espaços urbanos, nos espaços públicos. E é importante essa autoafirmação de identidade com a comunidade, com as mulheres, fazer elas desconstruírem, né, essa ideia da sua vivência particular, tentar trazer elas para o espaço público para se perceber ali como protagonistas daquele ambiente, daquela discussão, para a gente construir nesse sentido. E nessa questão do feminismo, por exemplo, a gente utilizou uma dinâmica que foi muito, muito legal, assim, muito válida. Inclusive, a gente quer levar para outros bairros de Paulista, que é trazer frases que a gente ouviu a vida inteira, que reafirmam a postura, né, de opressão, que muitas vezes é negligenciada pela gente mesmo enquanto mulher, embora a gente sofra com isso. São coisas que as nossas mães sofreram, que as nossas avós sofreram, que a gente ouviu a vida inteira e que, em certa medida, a gente até reproduz. Então, a gente trouxe uma série de frases, fez cada uma delas escolher uma dessas. É tudo colorido, bonitinho, arrumadinho. E aí, quando elas falavam, elas traziam a vivência delas de quando elas ouviram aquela frase, quando elas passaram por algo parecido ou quando elas até reproduziram. E elas começaram a pensar sobre como se sentiram ouvindo aquelas coisas. E aí a gente debateu, desconstruiu, até que no final da atividade a gente tinha reconstruído todas as frases com sentido oposto. Então foi um ambiente em que a gente estava num lugar no meio da cidade, em que elas trouxeram suas vivências particulares, elas se abriram, elas choraram, elas ressignificaram as suas vivências. Eu vi pessoas idosas saindo, dizendo que saíram dali desconstruídas, que era um termo que elas tinham acabado de ouvir, mas que elas já entenderam perfeitamente o significado. A gente entende que essas pessoas já são reprodutoras daquilo que elas vivenciaram com a gente. E a gente acha que esse é o caminho, assim, tentar trazer, não de fora para dentro, mas de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque cada um já tem a sua vivência, já tem o seu conhecimento, e só basta a gente organizar isso em forma de luta comunitária, né? E ainda entrando nessa perspectiva de direito à cidade, como a Vanessa falou anteriormente, a gente fez um evento cultural, mas também com muita fala política, em aniversário do Coletivas, um ano de resistência, e também em comemoração ao dia 8 de março, de luta do Dia das Mulheres. E aí foi muito importante essa questão a direito à cidade, porque a gente ocupou um espaço público, que é o Pátio da Feira de Paratybe, um espaço praticamente novo, que ele foi reformado agora, e que já existe atividades coletivas lá dentro. O público ele já utiliza esse espaço em forma de teatro, em forma de dança, em forma de música, mas não tinha ainda essa ocupação enquanto político comunitário e periférico. E aí foi bem importante esse dia e essa comemoração, e o Coletivas está fazendo parte desse momento enquanto mulheres. E aí a gente abrangiu e trouxe também várias pessoas, várias mulheres de outras cidades, de Recife, de Olinda, para conhecer a nossa periferia, para conhecer o nosso coletivo e o que é que ele fala, o que é que a gente tenta abranger enquanto coletivo. Então, como a gente está falando aqui, o coletivo está completando agora, em março, um ano de atuação, né? Que massa! E queria saber como que vocês sentem a participação das mulheres. Tem aumentado durante os eventos que vocês fazem, durante a atuação de vocês nas comunidades? Como é que está isso? Na verdade, desde que o coletivo surgiu, enquanto ideia, nem tinha criado eventos externos ainda, a gente já era procurada por várias mulheres da comunidade, porque Paulista ela não tinha uma referência de coletivo feminista até então, pelo menos que a gente conhecia, ou que a maioria das pessoas que a gente conhece de lá. E aí, a partir de um momento que a gente começou a publicizar imagens das nossas reuniões, que eram ainda momentos que a gente estava se organizando enquanto coletivo, tentando criar uma unidade no discurso, tentando criar um acúmulo interno mesmo, enquanto coletivo, a gente começou a ser procurada por várias mulheres que passavam por situações ou de violência, enfim, coisa que é muito comum na periferia, e elas procuravam tanto informação quanto acolhimento. Então, assim, a gente foi se fortalecendo, a gente está tentando, inclusive, mapear uma rede de apoio que possa direcionar esse tipo de situação. E a gente fez esse primeiro evento aberto, que foi essa roda de diálogo, e a gente criou um grupo no WhatsApp, e as mulheres começaram a acompanhar a gente, ficar sempre perguntando, quando é que vai ter de novo, e tudo mais. E aí a gente viu um crescente interesse na comunidade, né, de discutir essa pauta, que até então não encontrava espaço na cidade. E o último evento da gente foi um sucesso nesse quesito, assim, porque a gente trouxe grandes referências muito próximas a gente. As pessoas gostaram muito. Como as meninas falaram, veio muita gente de fora, inclusive. A gente movimentou a nossa cidade. Isso, para a gente, é muito gratificante, muito significativo. E a gente pretende continuar atuando aí. Enquanto houver demanda, que sempre vai haver, sempre houve, a gente vai estar na luta cotidiana. Então, o evento foi massa. A gente movimentou bem as mulheres, a mulherada foi geral. A criançada foi geral também. A gente também teve esse cuidado de pensar que muitas vezes a gente deixa de ir para os espaços, para os eventos, porque a gente não tem com quem deixar nossas crias. Então aí a gente já se antecipou um pouco, pensou nesse espaço mais acolhedor. E aí a gente também contou com a participação bem legal de Beth Queiroz, que fez uma contação de história para a criançada. E aí a gente teve um montão de crianças, um montão de mulheres, um montão de mães, e também alguns companheiros que foram lá também para poder somar e poder também contribuir com esse momento, né? Porque também alguns pais levaram seus filhos, puderam estar lá e também acompanhar um momento que a comunidade ainda não tinha tido até então, que é um evento pensado e protagonizado por mulheres. Dentro da comunidade, a gente nunca teve uma atividade desse porte e com essa perspectiva. Então, foi maravilhoso. O evento foi massa. Massa. A gente vai ouvir agora um som de uma galera que, inclusive, teve no evento, né, no sábado passado, Femme Gang. Querem comentar sobre a música? É 40 Lírica, é o nome da música, certo? A música, por si só, ela já fala por si só. Né? E aí a gente gostaria mesmo de agradecer novamente a Femme Gang, que está sempre na parceria junto com a gente, o Boca no Trombone. E assim como as outras que tiveram no nosso evento, a gente gostaria de dizer nosso muito obrigado. A gente ficou super feliz por ter vocês com a gente. Massa! Beleza, vamos ouvir agora aí a música 40 Lírica, com Femme Gang. Quando Quantos pretos estudantes na Ipimarista aí? Quantos brancos ambulantes na Boa Vista? Coloco o dedo na cara de transfóbico e machista. Nocivo igual leite condensado pra diabéticos. Playboys em que baba Bolsonaro fica histérico. Trago referências como Lucas Sangue. Se não lê bons livros, não entra pra gangue. Eles acham que podem derramar meu sangue. Só tenta pretos congelados nas gavetas. Jambé não identificado é o retrato do capeta. Passou a mão que é treta. Buzina não atrai buceta. Uns movem montanhas com a fé. Eu movo a fé com a caneta. Falei, boys querem ouvir meu som, mas deles eu causo desgosto. Eles dizem que nosso lugar é no morro. Eu penso o oposto. Vai ter preta no rap, sim. O trombone não vai ter fim. Tá escrito no universo, então vai ser assim. Vocês consumem gorduras trans e agridem pessoas trans. Os homens de bem não são pessoas sãs. Dizem que homem é homem, mulher é mulher. Isso tá meio ultrapassado, né? Eu tô fortemente armada com ponto 40 ali. Que se tenta censurar, eu vou te balear com tinta. Quilombo moderno, onde residem os pretos de hoje em dia. Cansados de ser escravos no sol quente da Boa Vista. Minhas pretas lavo do prato de playboy capitalista. Me julguem sim, asinha, o galo no pé de fascista. Mais uma preta milita, mais um racista se irrita. Cortando asa de MC, misógino e machista. Nessas ruas minhas crianças morrem, fardas matam e agridem. Na favela mais uma mãe chora, Mateus e Mário vivem. Sou leoa nordestina, no rap eu despejo visão. Tipo Maria Bonita, nem ouse passar a mão. Poesia feminista, eu vim fazer desconstrução. Nordeste tem mina no jogo, astuta tipo Lampião. Na luta sou Dandara, liderando o quilombo. No rap foi se amolada, tem leoa na estrada. Nossas linhas são granadas, levantando minha bandeira. Feminista, antirracista, exaltando a mulher preta. No rap não quero treta, sou Áurea, Drica e Luma. Resistindo nessa cena, corrompida, vida dura. Sou terror dos Mauricinho, acomodado de bebê. Não sabe o que é viatura, vem pro morro pra tu ver. Disseram morte ao meu povo, ainda querem nos prender. Quem tá no poder de hoje é quem merece sofrer. Pra saber e aprender que minha pele não é bagunça. Sou herdeira de zumbi, sou cabeça, não sou só bunda. No trombone eu cresci, jurei aos meus inimigos. Vou pisar firme na cena, feminismo no ouvido. Aí, boa noite, estamos voltando aí com mais um bloco da nossa conversa com o Coletivas, o pessoal aqui do Coletivas. É, eu queria puxar aí um mote que vocês conversassem um pouco. A gente está assistindo, eu acho que nos últimos anos, assim, essa onda sobre o feminismo, a organização das mulheres e tal. Eu queria que vocês falassem um pouco de como vocês veem essa onda de organização, que tópicos vocês acham interessantes, assim, né? Dessas organizações, que essas organizações estão trazendo à tona e tal, que debates, no sentido da organização em si, não simplesmente da temática do feminismo, mas como é que está se dando essas organizações a nível nacional, a nível local, que outros grupos vocês têm parceria aqui na cidade e tal? Bem, o estado, né, de Pernambuco, ele é muito rico, né, em movimento de mulheres, em movimento feminista, né? A gente tem desde o Fórum de Mulheres de Pernambuco, a Marcha Mundial de Mulheres, a gente tem os coletivos, né, mas do âmbito underground, como o Moléstia, o coletivo de Mães Feministas, o coletivo Mariú, que é lá de Garaçu, né, o Restal Boca no Trombone, que é um recital liderado pelas mulheres. A gente tem um leque muito grande, né, de movimento de mulheres no estado, né? Desde as comunidades do interior, né, que a gente consegue fazer esse diálogo, né, através das organizações estaduais, como o Fórum de Mulheres, que é um exemplo bem, bem forte disso, como os micros, né, dentro das comunidades. Que aí eu já tinha dito anteriormente, né, o Boca no Trombone, o Mariú, que está lá em Garaçu, o Coletivas, que está em Paulista. Paulista desde sempre teve atividades e coletivos de mulheres, né, desde o Clube de Mães, né, o Clube de Mães de Paratybe, Associação de Mulheres, sempre teve uma movimentação de mulheres. Agora, esse lugar de enfrentamento, né, a esse novo modelo político que a gente tem visto, realmente ele tem ganhado força na última década, né? E aí, a partir disso, a gente tem um exemplo bem forte, que é o movimento Salve a Quadra do Mangueirão, que é um movimento popular comunitário, mas que é fortemente liderado pelas mulheres. E aí eu já gostaria mesmo de dar um salve à mulherada lá de Paratybe, Arthur, né? Em nome de Lene, Carla, Márcia, Luana, que está sempre aí na movimentação, né? E nesse enfrentamento para discutir e trazer para a comunidade políticas públicas concretas, sabe? Com equipamentos concretos, que a gestão ela possa pensar junto com a comunidade e não fazer de cima para baixo, como é sempre feito, né? E também trazer um pouco desse desapropriamento dos vereadores, das figuras políticas que se apropriam desse discurso e dizem que foi pensado e trazido por eles. Então, assim, pensar nisso, trazer esse enfrentamento com mais conciso, com mais força, né, de mostrar que a gente está se movimentando, de mostrar que a gente está organizada, né, enquanto coletivo, enquanto movimento, enquanto associação, enquanto mulher mesmo dentro da comunidade. Então, a gente tem aí um leque muito amplo, né? A gente não tem... Se a gente fosse mapear aqui, a gente passaria a noite toda só pensando nas organizações, na movimentação das mulheres na comunidade, nas comunidades como um todo. Mas aí eu acho que fortemente, eu acho que eu trago esse exemplo, né, do Movimento Salva a Quadra do Mangueirão, que tem trazido aí nesses últimos meses, quase um ano, né, um enfrentamento muito grande junto à gestão, né, desde a derrubada de um equipamento que foi a quadra do Mangueirão, que foi arrancada da comunidade assim, de forma grotesca, sabe? E a comunidade ela realmente se organizou e conseguiu, né, barrar que a quadra fosse substituída por um UBS, né, com a justificativa de que a saúde ela é em primeiro lugar, se esquecendo de que os espaços públicos de lazer eles também fazem parte do contexto da saúde. Eles também incentivam a saúde. Eles também estão ligados diretamente à promoção da saúde. Não que a gente seja contra essa construção, mas a forma que ela foi feita e o local que ela foi feito, a comunidade não foi de acordo. Não é de acordo. E aí a gente travou uma batalha bem grande, né, junto à gestão. E aí a gente teve um avanço muito grande, que foi a gestão apresentou um novo projeto, né, que aí contempla, mesmo que a comunidade seja contrária à construção da UBS no local da quadra, vai ser uma quadra, a proposta é essa, né? A gente não sabe se vai sair do papel, mas que seja uma quadra e uma UBS no mesmo ambiente. E assim, a gente também conseguiu um avanço muito grande, que foi a reavaliação de como será a construção do novo complexo de lazer do Mangueirão, porque a quadra é só um equipamento dentro do complexo. A gente tem parquinho, a gente tem campo, a gente tem uma mini ramp maravilhosa. Então, assim, a gente conseguiu fazer com que a gestão ela viesse dialogar junto com a comunidade. E se hoje a gente tem um novo projeto, isso é um ganho da comunidade, porque isso foi uma luta que as mulheres trouxeram, foi uma luta que a comunidade se juntou, se organizou e aí conseguiu avançar um passo. os próximos passos que seriam a construção do complexo como um todo. A gente ainda está numa demanda muito grande e a gente não tem certeza que vai sair. Mas aí a gente já teve um ganho bem forte. Gostaria de falar um pouco sobre a importância da movimentação comunitária mediante o enfrentamento. É importante a gente ressaltar que a mulher periférica, ela destoa das mulheres que a sociedade tem como padrão. Tanto esteticamente, como rotinamente, na vida, na ação e principalmente na opressão. A mulher periférica, ela desde sempre, ela foi sempre muito oprimida dentro de casa, fora de casa, por tudo. Por suas vestes, por suas falas, por suas atitudes, por ter muito filho, ou por não ter nenhum filho, ou por não ter um ensino, um ensino tão elevado enquanto a mulher é padronizada. E o Coletivas, ele tenta atuar junto com as mulheres do nosso bairro, falando sobre esse enfrentamento, porque se não houver o enfrentamento, a gente não avança, a gente não consegue, a gente não tem luta. A gente vai ter sempre uma derrota, sempre um passo atrás. E aí, a roda de diálogo que Vanessa falou anteriormente, que a gente promoveu, acho que foi o nosso primeiro evento externo, foi muito importante, porque através dessa roda de diálogo, a gente incitou esse enfrentamento dentro nas mulheres da comunidade, sabe? Dizer para elas que nós não estamos sozinhas. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que a opressão ela ocorre o tempo todo em cima de nós, mulheres periféricas. E é importante elas saberem que não estão sozinhas, que existe um coletivo dentro da comunidade para abraçá-la e dizer que o caminho é esse aqui que a gente vai seguir. Então, é muito importante esse enfrentamento diário da mulher periférica mediante a sociedade, mediante casa. E queria ressaltar também que, enquanto coletivas, a gente não tem apadrinhamento político nenhum, a gente está bem distante enquanto apadrinhamento político. Nossas finanças são promovidas através de nossos materiais que a gente vende, como camisa, como adesivo. Que mais? Botões, imãs, artes. Então, a gente vive através do que a gente produz. A gente não tem nenhum apadrinhamento político. É isso. Esses elementos que Rafaela trouxe retratam a organicidade mesmo, né, da movimentação comunitária. Tudo é feito de forma absolutamente voluntária, em parceria, né, com os outros coletivos que ajudam bastante a gente no que tange a materiais. Enfim, quando a gente vai produzir um evento, a gente não estala os dedos e aparece tudo. A gente precisa de um som, a gente precisa de um microfone, a gente precisa de várias mãos para ajudar. E a gente encontra isso dentro da Rede Copa, na nossa movimentação comunitária. E aí, eu acho que é importante, também falando da Rede Copa, lembrar que o 8 de março, ele é um mês de... Na verdade, o mês de março é um mês de luta, né? A gente comumente vê acontecer no bairro exames para a comunidade, para as mulheres na comunidade, exame gratuito, enfim, uma festa, uma flor, um presente, um bombom. E a gente quer dizer que esse mês é um mês que demarca uma luta histórica, onde muitas mulheres deram suas vidas para que a gente tenha os direitos que a gente tem hoje. Então, os direitos que a gente tem, que inclusive estão ameaçados no contexto político atual, eles não foram dados para a gente, eles foram conquistados mediante muita luta, e esse é o momento da gente retomar essa luta histórica e reafirmar que a gente continua na luta orgânica pela conquista de direitos, né? E nesse mês a gente trouxe uma demanda para a Rede Copa. A gente não só produziu o nosso evento de comemoração de um ano e em memória do 8 de março, mas a gente também trouxe para os outros coletivos da Rede Copa essa demanda de promover algo direcionado para a mulher. E aí é importante a gente falar que no próximo sábado, lá em Maranguape 1, no aniversário de 18 anos da banda Arquivo Morto, a gente vai fazer uma panfletagem do nosso material em memória de 8M, vai fazer algumas falas lá também junto com o coletivo Molesta, que nesse dia vai estar lançando um zine, o segundo zine delas, e a gente vai estar lá fortalecendo essa movimentação. No domingo 31 de março, para fechar o mês de março, a gente vai fazer, através do Observatório Popular de Maranguape 1, lá em Maranguape 1, na Praça Emílio Russell, a gente vai fazer uma edição especial de um evento chamado Livro, Vitrola e Vinil. É uma edição especial em memória do 8M. E a gente vai promover também, enquanto coletivas, uma roda de diálogo para debater, né, a questão dos impactos da reforma da Previdência na vida das mulheres trabalhadoras. E aí é importante deixar esse recado, chamar a mulherada para chegar junto e dizer que esse é um momento muito importante também no contexto político atual, debater esse tipo de questão que vai impactar diretamente na vida das mulheres, né, que já sofrem uma série de opressões e vem aí mais uma demanda para o movimento. Lembrando que esse diálogo sobre a Previdência e falando das mulheres, são as mulheres trabalhadoras, né? Porque existe uma elite também, né, feminina, que a gente conhece que muitas vezes são as opressoras também. Então a gente vai dialogar com as mulheres trabalhadoras, com as mulheres da periferia. Porque esse diálogo esses impactos são sofridos pelas mulheres que estão dentro da periferia, que são as mulheres pobres, que são as mulheres pretas, que é a juventude que trabalha aí mais de 12 horas por dia, que são as mulheres que trabalharam a vida inteira e que não têm nenhum direito assegurado. Então, assim, fazer esse diálogo com essas mulheres. Inclusive, voltando à história aqui da parceria e das demandas com a Rede Copa, essa atividade que a gente está fazendo agora, né, essa entrevista, é uma parceria do Escambo Coletivo com os coletivas. Então, essa é uma atividade, e a Rádio Aconchego, logicamente, né, que se disponibilizou de imediato para fazer essa atividade junto com a gente. Então, isso também é uma parceria desse momento, né, em memória do 8M. Massa, vocês falaram agora das atividades que vão rolar durante esse mês de março ainda, e queria saber das próximas atividades, se vocês já têm algumas atividades planejadas para os próximos meses. Então, a gente tem, enquanto coletivas, a gente tem uma agenda, né, que aí a gente vai liberando aos poucos, mas aí a gente tem formação interna, formação externa, lançamento de novos materiais. A gente tem um leque de atividades aí que a gente vai sentar para definir as datas, né? Como o mês de março é um mês muito intenso, né, e a gente precisa dar uma respirada, sentar novamente e planejar os próximos meses. E aí a gente vai fazer isso, acho que agora em abril, a gente vai estar sentando para planejar os próximos meses. É isso, galera. Queria agradecer. A gente da rádio fica extremamente lisonjeado, assim, de receber visitas, ainda mais com... Assim, que venham com essa força, né? A força da organização, a força da periferia conversar. Porque é isso. A gente tá aqui na Zona Oeste, mas, sei lá, se pá, amanhã não tem uma rádio lá em Paulista. Opa, bora fazer lá uma rádio. Uma rádio só de mulheres lá em Paulista. A gente também gostaria de agradecer muito, né, pelo espaço. O Escambo já teve o prazer de estar com a Rádio Aconchego lá em Paratybe, né, fazendo uma transmissão lá, fazendo uma gravação de entrevista por lá, e foi muito massa. E agora a gente volta novamente com mais uma parceria com o Coletivas, né? Então, maravilhoso essa nossa parceria, e eu espero que a gente perdure aí com essa parceria por um bom tempo. Eu sempre gosto de dizer que a primeira vez que a gente ligou um transmissor foi lá no Mangueirão. Vez que eu tô com vocês, eu lembro. Salve, salve, Mangueirão. Primeiro transmissor a gente pegou e vamos fazer um teste, vamos. Aí levou lá pra um... Não sei qual foi o evento, mas ligou lá no Mangueirão. Foi um evento cultural, um escambo cultural. Foi um escambo cultural, eu acho. Então. E fez uma transmissão ao vivo, tô lembrando, velho. Massa, isso é muito bom. Subiu no poste, meteu a antena lá no poste. Foi muito bom mesmo. É isso, galera. Bora lá de novo, viu? O Coletivo vai fazer outro evento aí. Já tô convidando pra fazer uma transmissão ao vivo lá. Tô de olho naquela caixa d'água. Oxe, vamos embora. Então, pedi para vocês darem uma mensagem aí. A gente é a Rádio Aconchego, 88.5 FM. Quem quiser entrar em contato, conhecer mais o trabalho da gente, radioaconchego.milharal.org Ou manda um zap, um telefone, um SMS, um Telegram em 997215409. Eu vou pedir para vocês conversarem aí uma palavra final aí para quem estiver escutando. É isso, uma saudação. Muito obrigado. Massa, mais uma vez. A gente agradece muito esse espaço, né, esse momento. Quem quiser seguir a gente nas redes, a gente tem uma página no Facebook, Coletivas. A gente tem o Instagram também, né? @_coletivas. E a gente está sempre liberando essas agendas. Quem quiser acompanhar a gente, quem quiser fortalecer a movimentação comunitária orgânica, feminista, é só chegar junto através dessas páginas. E é isso aí. Quando uma mulher se junta, quando uma mulher se movimenta, né? A sociedade se movimenta junto com ela. É com isso que a gente convida todas as mulheres a se movimentarem. E tamo aí, na luta cotidiana. Valeu demais. É isso aí, queria agradecer aqui a presença das meninas, Ilka, Rafaela e Vanessa, do Coletivas. Valeu, meninas. Vida longa ao Coletivas. Tamo junto. E vamos ouvir aqui, por último, a música que vocês escolheram, MC Carol e Carol Conká, 100% feminista. Boa noite aí pra galera que ouviu a gente na Rádio Comunitária Aconchego 88.5 FM e um abraço. Presenciei tudo isso dentro da minha família, mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha. Se não fizer comida, mulher oprimida, sem voz obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento a Coutune. Represento Carolina. Represento Dandara. Chica da Silva, sou mulher, sou negra. Meu cabelo é duro, forte, autoritário. Às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei pra ser ouvida, o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100%